noite que nos lemos, saímos pra passear, tínhamos armas e namorados. Uma vontade, um desejo, saltos pelo ar. Era tudo tão bonito, uma moça de nós dois, construímos nosso ninho, sem saber que a tempestade ia. Agora é com vocês, quero ouvir! Meu pensamento vai ficar pra sempre, pro meu sonho de amor não acabar. Foi um dia tanto sonho, quando você me deixou, nossas lágrimas nos olhos, nos desci todo o tempo, nada se acabou. Nada! Mesmo assim você se foi, me deixando aqui não só, eu sozinho ainda me lembro. E o sonho tão bonito e se acabou. Vou lembrar nosso amor para sempre. Vou lembrar do meu sonho mais bonito de encontrar. Você no meu pensamento vai ficar. No meu sonho de amor. Passava eu e você, nos falamos uma vez, saímos a virar no madrugada. O vinho foi o cúmplice de toda aquela festa de palavras. E depois um longo beijo, nos amamos e casamos de manhã. Era duro trabalhar e difícil levar pra casa. Eu sonhava mais e mais, pensando que te realizava. O fracasso foi cristal, repetia nossas vidas separadas. E depois um longo tempo de enganos. Tudo o quê? De quem? E hoje meu mundo não tem graça. Sou mesmo de sol e preocupado. mais sofrer. Não chorar, me entregar a esse amor. Prometi ao coração não ter essa paixão em minha vida. Mas menti, não adianta. Só penso em você. É duro, mas não posso me esconder. Se eu falar que não te quero, não é verdade. Se eu falar. Me dê a mão, por isso onde você for, só pensa. de novela. Silêncio no estúdio do amor tomada um. Foi um momento decisivo em que eu perdi você. E sem querer me veio as lágrimas. Amor chegou ao fim como uma cena de novela. Eu vi na TV, yeah, yeah. Tantas imagens. Cada cena de amor eu decorei, guardei no peito. Só de você, yeah, yeah. Foi contagem regressiva para o fim da nossa história. De amor. E sem querer me veio as lágrimas. Silêncio no estúdio do amor tornado dois. Foi o último capítulo pra nós dois. Na história daquele nosso amor. Silêncio no estúdio do amor tornado um. Foi um momento decisivo em que perdi você. E sem querer me veio as lágrimas. Silêncio no estúdio do amor tornado dois. Foi o último capítulo pra nós dois. Nosso amor, só minhas desse amor. Não dá pra fugir. encontro é bom demais. É tanta loucura que você me traz. Tome amor no meu peito. Esse coração que agora já não quer mais te deixar, pois só basta só a gente se encontrar. Tome amor, tome amor, tome amor no meu peito. Pensando em você, não ligo se acham que eu sou errado.

aí, gente? E tô num apartamento vivendo de solidão. E eu me encontro aqui mais uma vez me enchendo de inspiração. Então eu desabafo as mágoas e a tristeza nesse violão. Parece que ele chora com pena desse coração. Tempo passa o dia inteiro, fico a imaginar, com tanta gente ao meu redor, mas só você não está. Olho pra janela, vejo a noite, sinto frio a me envolver. Me pego lá chorando, perceber que não tenho você. E aqui, perto de mim, me sinto tão só, sem teus carinhos pra me aquecer. Você possa me dizer que não me ama mais. E toda a nossa história de amor você jogar pra trás. Aumenta cada dia essa distância entre nós. Eu pego o telefone, ao menos posso ouvir sua voz. O verdadeiro amor, o tempo e a distância nada pode separar. Sou como só você, a lua é tão difícil de se encontrar. Fico desesperado, pois não sei o que fazer. Só não quero ter que imaginar que um dia eu não vou ter você. Aqui, perto de mim, me sinto tão só, sem teus carinhos pra me aquecer. Coração. Que coisa linda, Natanzinho. Irmão, obrigado por estar aqui. Obrigado. Eu que agradeço por tudo. Que Deus abençoe. Aqui, perto de mim, sinto tão só. Sei Deus carinhos pra me aquecer. Quero esconder de minha solidão, mas eu não consigo tirar você do meu. Aqui, perto de mim, me sinto tão só. Sem Deus carinhos pra me aquecer. Coração. Isso eu quero cantar pertinho de vocês, hein? Senti o peito do amor surgir. Pra sempre, meu corpo sente a falta do seu. Se isso é bem mais, mais forte que eu. E tudo me faz lembrar de você. Fale tanto. Sinto o meu perfume e a saudade entre nós. Lembro sorriso e o som da sua voz. Senti no peito um amor surgir. Quando olhei pra você, eu logo nosso ouvido em chuva de carícias. E aquele beijo que excita, fração de segundos pra o amor chegar. E a gente não querer parar. só ser a solidão. Já pensei, eu já me decidi, que não tem jeito essa paixão. Então me diz por quê. Não.

Passa o tempo, eu não esqueço de te amar. Bruno Marrone! Irmão Covel! Irmão da Recife! Essa! Que honra, que prazer, gente! Quanto eu não esperei por esse momento, gente! Rapaz! Mas tem uns 20 anos de Deus. Ou mais! O tempo passa, cai a noite e o dia vem. Tentei fingir, mas não deu pra esconder. Ah, eu sonhei nas noites vagas com seu amor. Provei teu beijo, magoei minha dor. Tentei te esquecer. Tempo eu não me esqueço de te amar. Eu te esqueci, oh! Não deu. Pensei que fosse mais forte que esse amor. Minha paixão sou teu. Mas que eu queira disfarçar da missão, o meu coração se nega a aceitar. Passa o tempo e não me esqueço de te amar. De te amar. De te amar. Prazer é ver você em cada amanhecer. Te ter aumenta minha vontade de viver. Eu vim ao mundo amar você. Nosso amor no outono é primavera. Faz folhas caídas regressar. Parece mágica. Parece mágica. Se veja, estrelas cadentes, vem pra ver o nosso amor. Quando a gente se encaixa, o mundo para e o arco-íris pinta oitava cor. Oh. Salvador. Tava me acusando toda vez que ligo. Se ontem nosso amor foi tão bonito, por quê? Será que foi só ilusão pra você? Todo esse tempo só mentiu, jurava ser paixão. Um dia alguém também vai iludir seu coração. Aí vai doer, aí vai doer. Você tem saber, não merece 1% meu, 1%. Me engana que sente saudade. Sonha me esqueceu. Nosso amor ainda está vivo e não morreu. Nossa história não vai terminar assim, pois eu nasci pra você e você pra mim. Vou reacender as chamas da paixão, mandar embora a tristeza, essa solidão. Vou gritar que te amo e o mundo vai ouvir e testemunhar o que eu sinto por ti. Vou gritar que te amo, dia e noite estou chorando. Que saudade de você, o teu nome eu chamo. Me diz o que fazer, tá doendo, estou morrendo aos poucos. Deixa esse orgulho, vai, deixa o orgulho de lado e assuma que me ama, que as coisas não estão indo bem, que tudo que estou passando você está passando também, que a chama do amor está viva em nosso peito. Deixa o tempo passar, que o meu coração vai saber. Deixa o tempo passar, que eu aprendo a viver sem você. Eu me enganei, eu pensei que você fosse diferente. Eu me enganei, não vou mais ser o que sou daqui pra frente. Eu me enganei, que nunca, né? Eu queria a vida inteira pra nós dois. Você não merece o amor que eu te dei. Não devia te querer, agora eu sei. Mas quem sabe a vida vai te ensinar e vai ser tarde pra você me procurar. Deixa o tempo passar, meu coração vai saber. Deixa o tempo passar, eu aprendo a viver sem você. Deixa o tempo passar, e o meu coração. Deixa o tempo passar, eu aprendo a viver sem você. Cícero DJ, os teclados, irmão com mão. Deixa o tempo passar e o meu coração. Deixa o tempo passar, eu aprendo a viver sem você. Deixa o tempo passar e o meu coração vai saber. Deixa o tempo passar, eu aprendo a viver. Saudade, sofro, choro, não consigo te esquecer. É assim quando se ama, quando se tem uma paixão. Coração sai lágrimas, até comigo chora. Sinto a sua falta, não consigo mais viver trancado nessa grave de solidão. Aceito a sua falta, vamos juntos começar a nossa vida de novo. Canta comigo, vem! Voltei pra te dizer o quanto eu te amo. Amor, me dá uma chance, não me desespere. Não adianta ficar nessa, sabe bem que eu te amo. Falta vem me traz, traz a minha paz. Esse amor me faz ver. Limão com mel. Eu não posso mais, eu não quero mais viver. Eu te amo, te quero até o fim. Vou buscar esse amor. Sei que nada acabou. E também, eu juro, sem você sofro tão só. E eu quero que vocês recebam com todo carinho ele, o Alan Zahrai! Alan Racine! Essa tristeza que está no seu peito, apaga as mágoas e amores que só te fizeram infeliz. Dê a volta por cima, esqueça tudo que passou. Aperte pausa, stop no seu coração. Agora escuta, eu vou me declarar que sou louco pra te amar. Eu quero te fazer feliz. Oh, oh. Entrego por inteiro a você. Do tempo em nossas vidas vai acontecer. É só apertar play para mim. Play Record, pode gravar meu nome no seu coração. Play Record, pode gravar, fica regravado pra sempre sua vida. Play Record, pode gravar meu nome no seu coração. Play Record, pode gravar, fica regravado pra sempre sua vida. I'm not afraid. gente se ama. A gente se ama há muito tempo. A gente se ama. Aposto tudo em nós dois. No momento de paixão, eu acreditei numa ilusão. Quem nunca acreditou? Outra vez, só pra ter de novo você. Nosso amor é lindo, tão lindo. Nada pode ser mais lindo do que o nosso amor. Canta comigo, vem. Amo você, fica comigo. Jeitos de ser, me perdoa sem notar, sem querer. Já provei da maçã, é você que eu quero. Tudo bem, sou tua fã, eu confesso. Te espero amanhã. Canta pra mim, vai! Nosso amor lindo, lindo, lindo, tão lindo. Nada pode ser mais lindo. Você de mim, eu posso apostar todas as minhas fichas e nada vai me separar do grande amor da minha vida. Vou ir pra resgatar, pegar o que é meu. Sei que vai perdoar as nossas fantasias. O nosso amor é feito mar profundo e cheio. Eu quero dizer pra vocês que eu te amo, amor. Te amo. Carinha. Vim pra resgatar, pegar o que é meu. Sei que vai perdoar as nossas fantasias.